E prosseguimos então com a nossa história da música clássica. E já chegando no seu momento final, porque estamos adentrando os dois últimos períodos, o período moderno e o período contemporâneo, que para alguns estudiosos, eles são aglutinados. O período moderno e o que nós chamamos de contemporâneo, na verdade, englobam todo o século XX. E nós vamos seguir essa linha. Vamos falar do que foi a música no século XX. Porque o século XXI está apenas iniciando. Então, acho que o que nós trazemos em questão de história da música clássica seria exatamente o que ocorreu e que se fez no século XX. A música do século XX, ela é muito difícil de se entender, muito difícil de se compreender e de se absorver, não só porque nós estamos muito próximos dela e talvez não tenhamos uma objetividade maior na sua análise, mas pelo fato de que ela expressa manifestações de mudanças profundas e de movimentos os mais inovadores e conflitantes e contrastantes e inúmeros deles. E tudo isso faz com que essa música seja altamente complexa e diversificada, o que dificulta o acesso do ouvido não acostumado a essas expressões musicais. Muitos movimentos surgiram, só para citar alguns deles: o serialismo, o neoclassicismo, o neorromanticismo, o expressionismo, o minimalismo, o impressionismo, tudo isso refletindo as vivências culturais e os movimentos que imperaram, não especificamente só na música, mas nas demais artes, literatura, pintura, e que expressam os conflitos e os encontros e desencontros do homem nesse século XX tão cheio de inovação e, sem dúvida, que trouxe mudanças extremamente aceleradas e que deixaram o homem nessa agitação e nessa instabilidade que se observa hoje mais do que nunca, o que se observa até na nossa música popular. Antes do final do século XIX, o Wagner já esboçava a grande revolução que ocorreria na música no século seguinte. E com a sua ópera Tristão e Isolda, ele, na verdade, já dá o prenúncio do que viria a ser a atonalidade, que seria, na verdade, aquele som que frustra a expectativa que se tem da sonoridade seguinte. Porque a música, de certa forma, ela apresenta um certo padrão melódico e até rítmico, e a gente consegue ter uma expectativa de que ela se desenvolva seguindo esse padrão. E o rompimento com isso é o que a atonalidade traz, o que surpreende, choca o ouvinte, principalmente quando ele não está acostumado e não entende essa lógica, né? No caso, nós podemos dizer que a pintura também segue uma lógica semelhante. E, na verdade, a música bebe da pintura, porque é na pintura que se inicia um movimento em que as tintas são colocadas na tela, não tentando recriar a imagem fiel de um objeto, mas sim a impressão de que, da forma como essas tintas são postas na tela, a impressão que elas passam dos objetos ou de qualquer outro sentido do que essa impressão possa passar, usando então dessas cores e das tintas de uma outra forma e com outro objetivo. E tudo isso constitui na pintura o movimento impressionista. E isso transposto para a música vem a ser muito forte, e um dos expoentes máximos desse movimento impressionista foi Claude Debussy, que se rebelou contra a harmonia ortodoxa que imperava até o seu tempo, e ele que, na verdade, queria ser pintor, talvez daí a sua abertura a essa influência tão forte, né? Um homem dos instintos, que acreditava que a mente do compositor, assim como a do pintor, deveria estar preocupada com o inconsciente, como ele, que inclusive buscava a expressão até dos sonhos nas suas composições. Bom, o Debussy inovou enormemente na harmonia, indo além dos limites das regras que imperavam até então e adentrando o que nós poderíamos dizer, o que ficou como marca registrada do século XX, o espaço do que era proibido na lógica da música até o seu momento, né? Ravel vai por uma linha muito parecida, também francês. Algumas das obras que estamos apresentando hoje estão num arranjo moderno, mais ao gosto popular, o que, de certa forma, já prenuncia a liberdade que a música clássica começa a assumir. Na verdade, são releituras de obras consagradas de compositores renomados do movimento impressionista, com uma roupagem mais popular, mais acessível. Mas são muito bonitas e por isso escolhemos para que vocês tenham esse sabor diferenciado. Thank you. Bom, o que se buscava, na verdade, talvez fosse examinar e confrontar o que existia, o status quo, rompendo as regras, as normas. Esse era o espírito da época, de rompimento, expressando todas as vivências já difíceis, o homem já tendo, na Europa tendo enfrentado a guerra, e nesse período do século XX, as guerras que de fato marcam internamente, marcam toda a redistribuição até do mapa dos países e com a mudança do mapa da Europa. E tudo isso marca o ser e traz na evolução do capitalismo e da busca da afirmação do homem com as ciências e com o progresso e com a industrialização e com o comércio, com as classes sociais em luta, com as grandes diferenças, também muito desencanto. E todo esse choque de forças e de movimentos e de visões, tudo isso se manifesta na literatura, nas artes, na filosofia e, sem dúvida, também na música. Não é? As mudanças então eram tremendas, né? E com as descobertas científicas que desmentiam as crenças que se tinha até então, isso todo o tempo acontecendo, mas também a própria ciência desembocando em contradições e ela própria contradizendo a si mesma, e tudo isso dava a perplexidade que nós sentimos na produção musical e que continua até hoje, né? Isso é um fato que nós observamos todo o tempo. Bom, outros compositores, ao invés de se preocuparem com a tonalidade, seja a tonalidade ou tonalidade na música, tiveram como foco o ritmo. E um deles foi, talvez um dos principais, o Stravinsky, que se opôs à periodicidade rítmica, à padronização rítmica, e criou e inovou nessa linha, sendo um dos expoentes, então, da música inovadora do século XX. Ele havia sido aluno de Rimsky-Korsakov, que também inovou muito e que influenciou o Stravinsky. E as suas composições chocaram o público, principalmente no início. Muito fortemente, esse choque pode ser lembrado com a sua primeira apresentação da sua famosa Sagração da Primavera. Mas mais tarde, o Stravinsky passou por uma mudança muito profunda e ele adota o neoclassicismo, de certa forma sendo influenciado pela obra de Mozart. Thank you. Outro nome é Schoenberg, com seu atonalismo, com seu dodecafonismo, vamos dizer assim, inovações musicais que ele cria e as quais ele ensina, ensinando expoentes da música também, como Weber e Alban Berg. Temos ainda Olivier Messiaen, que se abre à música oriental e que também se une ao atonalismo. E temos um nome que para mim é muito especial, porque eu me identifico com a música do Richard Strauss. Ele é um expressionista, e o que seria o expressionismo? Seriam simples formas de expressão da emoção. E o Strauss é também influenciado pela psicanálise, por Freud, e essa música densa que mostra os aspectos do inconsciente, do ser, estão muito fortemente marcadas em sua produção. E com a sua ópera O Cavaleiro das Rosas, que para mim é uma das que eu prefiro de todos os seus trabalhos, ele volta-se para o neoclassicismo. No meu caso, essa identificação é porque talvez ele tenha voltado para um espaço que me é um pouco mais familiar. Temos ainda Host, com um dos exemplos das suas obras seriam os planetas, o Host, que se também fascinou com a questão dos ritmos na música. Temos o nome de Elgar, Sibelius, e inclusive aqueles compositores que se abrem, e mesmo sendo europeus, à influência do jazz que vinha dos Estados Unidos. Temos ainda nomes importantes como Vaughan Williams, e um deles, que é um dos meus preferidos do século XX, que é o Rachmaninoff, russo, e talvez uma das explicações para minha preferência é porque ele volta a dar importância à melodia. Com todas essas preocupações com o ritmo e com a tonalidade ou a tonalidade, acho que a melodia ficou um pouco negligenciada ou ela não foi tão importante. Rachmaninoff volta à tradição melódica e muito influenciado pelo seu conterrâneo e antecessor Tchaikovsky. Temos ainda o nome de Shostakovich, Prokofiev, Isso na Rússia ainda temos Milhaud, Poulain, Eric Satie, na França. Thank you. E um aspecto importante que já se iniciara no romantismo e que se fortalece no período moderno e durante todo o século XX, então adentrando já o período contemporâneo, é a questão do nacionalismo, a expressão das raízes. E não só no sentido da afirmação das nacionalidades, pelo fato dos sentimentos gerados pelas guerras que então ocorreram, mas também pela expressão da tradição mais profunda do ser, buscando o folclore e dos espaços do povo, dos espaços tradicionais. E isso tudo se reflete não só nos europeus, mas também outros países do mundo, até da América Latina, e buscam essa linha, que é a linha de uma expressão musical que segue o modelo da música clássica europeia, mas que busca nas raízes do seu povo a inspiração para essa produção musical. E aí surge um nome muito importante no cenário internacional, que é o nosso Heitor Villa-Lobos, sem dúvida muito respeitado e reconhecido, que produziu nessa linha de buscar as manifestações das raízes tradicionais, folclóricas, populares, e transpor isso para a linguagem da música clássica europeia. E Villa-Lobos o fez com uma maestria muito grande, assim como temos outros expoentes em toda a América Latina, e também temos na Espanha algo acontecendo da mesma forma, com Manuel de Falla e Joaquim Rodrigo. Thank you. Temos ainda o nome de Bela Bartok, Panderewski, Janacek, Aaron Copland, Gershwin nos Estados Unidos, Bernstein nos Estados Unidos, Samuel Barber. E são muitos, são inúmeros os nomes e os compositores, por isso que é muito difícil. Eu tive que fazer alguma anotação aqui, porque senão eu ia me perder, pelo menos algumas listas que me dessem um foco e uma segurança para que eu pudesse percorrer esse caminho com vocês. Então, como vimos, as regras foram mudadas e rompidas crescentemente. E dentro dessa lógica, também os compositores se abrem e se voltam para uma nova arte que surgia, que é a música para o cinema. A música eletrônica já surge e entra na música clássica com Varese e Pierre Boulez. Há uma volta à tonalidade numa reação muito forte num movimento que se denominou minimalismo. Minimalismo, ele tem como lógica você ter um som, uma produção, talvez uma linha melódica específica que se repete várias vezes e vai tendo pequenas mudanças, pequenas nuances, e ela vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. Consegue ter, porque volta à musicalidade, consegue ter uma beleza sonora muitas vezes muito interessante, mas na minha visão, pelo fato dela se repetir tanto, às vezes ela pode ficar cansativa, mas isso é minha percepção individual. Um dos expoentes máximos que tem composições muito interessantes na linha minimalista é o Philip Glass. Temos ainda outros nomes no século XX importantes, o Benjamin Britten, o Arvo Part. Isso tudo foi, então, a música do século XX. Eu fecho com vocês a história da música clássica. Gostaria ainda de dizer que vocês podem rever tudo aquilo que nós apresentamos nos programas que já estão lá gravados. Eu vou, numa outra oportunidade, me referir exatamente ao número desses programas para facilitar o acesso de vocês. E também relembrar que a nossa intenção não foi dar uma visão muito trabalhada dos compositores ou de algumas das suas composições, mas sim dar uma visão panorâmica, principalmente para aqueles que estavam querendo adentrar o espaço da música clássica, e talvez essa visão geral possa ter ajudado, que foi a nossa intenção. Thank you. E o Questão de Sensibilidade de hoje fica por aqui. Amanhã continuamos com o nosso fechamento da história da música clássica no seu último período, o período que corresponde ao século XX. Um abraço, Renato se despedindo, Renato Tavorieri Filho.